Lima, número 8, Pelas 3,6, direita via Foxtrot. Libera a pista, chame o som da Vila Espanhola. Foxtrot, pois vamos lá. Estabilizar na final do ILS, zona do nosso. Ok, zona 2000, resposta 30. Qual que é o ganho, o ajuste? 1020. Ok, interessante. Chame as 3-2-2 para autorizar a final do procedimento, desça para 2-3 e chame o estabilizador. Salvador, 1-1-8-9-9-5. 2-9-5, obrigado, boa noite. boa noite, o Tenho 3662, final, se escuta. É dois, tem o campanista? Negativo. Gente, reporte visual, na vertical sem chuva, prestação passada, pista molhada, viatura no zero grau, no 2 horas, altíssimo 020, pode visual baixar travado. Gente, vai reportar visual baixar travado, tá 3662. Fechando na 32, passando em forma operação visual, chuva agora apenas veio, chama a na frequência 118 decimal 95. Na vertical, sem chuva, porém pista molhada. Viatura 10 graus, 149, altíssimo 020. Gente, 6322, reportará visual. 3662, solo 50, direita via Eco. Chama o solo 29, ao liberar a pista. Via Eco, chama o solo 29, ao liberar, só 302. Estamos zero, autorizado, pista molhada, 190 graus, 149, altitude 020. 7302, ponto autorizado, 190. Celena 322, Celena 54, direita 219, direita 219, meia 322. 34 está pronto. T3484, o volante utilizado na área é colapso tipo 0, reto 120 graus, 109, latido 1020. 320, tem que ser colapso 10, 34, 24. Qual decorado azul 1, controle 1, 20-80, boa viagem. 20-80, obrigado. 1043, pronto. 1043, pista 10, autorizada, aliás, decorado, vento 120, grave no 49, atento 0, 20. 1020, ali, decorada 10, 20, 43. Autorizado foi 360 e o senhor solicita 360? O 360 autorizado. É que aguarde e iremos confirmar. Gente, inicialmente 34, agora 36, pode ir alguma pra frente? Pois é, meu, direto Leda. Direto Leda, obrigado. O senhor está autorizado a nível 360 como final. Afirmativo, senhor. 360. 043, Eduardo Sul, 4, chama o controle 1-2-0-2-8-0. Boa, boa noite. Boa noite, Gol 2043, contato radar de Colônia, suba via São Bruno para o nível 360. Via São Bruno 360. Quatro, chama recicladora, frequência 1-2-8-3-5, antenado 1-2-3-8. Foi 1-2-5-2-3-8, obrigado. 3-4-4. 3043, chama da Recife, frequência 128.35, alternado 123.8. 8.35, 8.35, 3.8, adelante. 2-2, boa noite. Pístulo 0, autorizado, Belém, Nicolás, método 2-0, grau 1-4-9, altíssimo 0-2-0. 10 para a gente, bola.